Antes de começar apresentando aqui o nosso convidado, hoje eu gostaria de fazer um pequeno editorial. Eu vou até pedir licença para os ouvintes que estão chegando agora, 22h10. Eu vou tentar aqui acessar a fanpage do Facebook dele, do nosso secretário de esporte e lazer, Adriano de Souza. O porquê do meu motivo desse editorial? Deixa eu ver aqui, pessoal, para eu não falar nenhuma besteira. Mas se tiver também falando alguma besteira, depois ele me corrige. A gente sabe a crise que se encontra, não só a Prefeitura de Vinhedo, como o Estado de São Paulo. A gente está vendo aí Rio de Janeiro, Espírito Santo, então nem se fala. Então cada vez se faz mais necessário, nessa crise, você ser realmente criativo. Você conseguir tirar leite de pedra. E é isso que o nosso secretário, Adriano de Souza, ele está fazendo. Era o fim da tarde, mais ou menos, que eu peguei essa publicação dele. Então eu me dei o direito de falar aqui, justamente por ter sido uma coisa que ele tornou pública, né? Uma conversa com o prefeito. Ele acabou iniciando essa semana uma série de solicitações a deputados estaduais e federais aqui de São Paulo, na qual que receberam votos em Vinhedo, né? Que vem aqui fazer as suas campanhas, claro, independente de partido ou ideologia política, que se eles fossem possível, que solicitassem, né, que conseguissem verbas, que conseguissem emendas aqui para a cidade. E aí ele lista lá os 15, salvo engano, os mais votados ou os mais conhecidos aqui. Então veja, né, é aquela coisa que a gente costuma falar, aquela máxima, alguma coisa era impossível até a hora que alguém foi lá e fez. E é isso que esse rapaz aí, o Adriano de Souza, vem fazendo. Ele agora tomou liberdade de direcionar tudo isso na rede social, você consegue ver de maneira pública. Ele vai marcar os deputados, tanto os estaduais e federais, nessa negociação, nessa combinação, nessa tratativa, no intuito de trazer verba, de trazer orçamento na área do esporte, que eu estou dizendo, né, para Vinhedo, na área do esporte e do lazer. Então, parabéns aí, secretário municipal Adriano de Souza, pela sua bela iniciativa. Você sempre inovando, você é um cara que eu considero muito.